Panorama Agrícola para 26 de fevereiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 26 de fevereiro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é: a paixão cega a razão. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira, Cetreville recebe unidades de beneficiamento para capacitar agricultor. Informações também sobre o mercado do leite em Santa Catarina. As ações da IPAGRE para 2014 e a Agrotec, feira mostra de produtos de tecnologia para o pequeno agricultor. Dica do dia. Consuma alimentos que ajudam a controlar o acúmulo de líquido no organismo e podem ser diuréticos. Água, naturalmente, ajuda muito os rins, assim como água de coco, abacaxi, melancia, melão, cenoura, dente de leão, salsa e pepino. Confira a entrevista de hoje. A gerência regional da IPAGRE em Joinville inaugura, possivelmente no dia 21 de março, melhorias no centro de treinamento da IPAGRE em Joinville, incluindo a inauguração de duas unidades de beneficiamento em fruticultura e horticultura e em panificados, conforme explica o engenheiro agrônomo e gerente regional da IPAGRE em Joinville, Onévio Antônio Zabotti. A inauguração lá no centro de treinamento de Joinville, do Cetreville, né, de duas unidades de beneficiamento de frutas e hortaliças, uma de fruta e hortaliça equipada, né, e também uma outra de panificados, que vão permitir melhorar o ambiente de capacitação, né, do centro de treinamento. Também esperamos que a Estelar esteja concluída as estufas para floricultura, já que a ideia do centro de treinamento é ser uma referência estadual na área de flores e plantas ornamentais. Além do projeto de acessibilidade, que foi uma exigência para nós podermos obter o alvará do centro, né? E também o preventivo de incêndio. Então, são melhorias que, graças à parceria IPAGRE, Secretaria da Agricultura, Prefeitura Municipal de Joinville, nós estamos viabilizando e liberando para os agricultores, não só da região, né, mas do estado todo, que eventualmente fazem capacitação lá no Cetreville, né? Então é provável que ao longo do ano, Zabotti, os agricultores tenham capacitação em floricultura, em horticultura e também em fruticultura em Joinville? Sim, ali a ideia é trabalhar a questão do processamento, né, do processamento na área de panificados e biscoitos, né, e também na área de conservas, né, então processamento mínimo de hortaliças e também de frutas, né, então isso agrega valor. É bastante a questão da produção e também a questão da floricultura, porque é uma atividade emergente, em crescimento, né? E que tem uma demanda crescente de capacitação, de intercâmbio, de novos conhecimentos, enfim, né? E essa área de flores e plantas ornamentais tem beneficiado a agricultura familiar? Ela beneficia bastante, porque a gente entende que a agricultura familiar, ela se consolida na medida em que ela diversifica, ela não se prende a uma única atividade. Que no mínimo ela tenha três atividades, né? Que dá mais segurança, estabilidade de renda, enfim, né? E a floricultura, ela cai muito bem dentro desse leque, porque nós temos possibilidades diversas. A nossa área lá tem um clima subtropical, então é mais afeita às subtropicais. Mas as regiões mais altas, como Campo Alegre, São Bento, você pode trabalhar de clima temperado, exemplo de outras regiões, né? Então a ideia é atender essas demandas e, na medida em que elas acontecerem, nós vamos oferecendo, ampliando esse leque de capacitações, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o gerente regional da IPAGRE em Joinville, o engenheiro agrônomo Onévio Antônio Zabotti. Agora, aqui no Panorama Agrícola, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala sobre as principais ações para o ano de 2014. Nossa principal ação está concentrada na questão do cumprimento das metas do SC Rural, ou seja, Microbacias 3, como também todo um trabalho de organização do nosso produtor. Essa é a grande meta e é o grande alcance que nós pretendemos ter em 2014. Em termos de perspectivas, a empresa vai avançando? Qual é a avaliação que o senhor faz aqui nessa reunião com dirigentes? Essa reunião com dirigentes tem como objetivo também nós acertarmos o quadro de vagas para a EPAGRE e como também acertarmos a questão das futuras contratações, né? Tendo em vista que nós estamos fazendo uma grande oxigenação da empresa com novos técnicos, mas principalmente aonde? Lá no município, lá na nossa missão, para cumprir a nossa missão, que é o grande determinante desse momento. Com relação ao concurso público, quantos novos profissionais estão sendo chamados agora para começar a trabalhar em março? Nesse primeiro momento, 51 engenheiros agrônomos na extensão rural, mais 23 pesquisadores, doutores, e no segundo momento, havemos de mais, temos mais um grupo de 112 engenheiros agrônomos lá para atender o município, para atender o agricultor e o pescador. Para trabalhar como extensionista. Sem dúvida, é para atender a nossa principal missão, que é dar a resposta mais rápida, uma resposta mais efetiva ao nosso produtor rural. Falou no Panorama Agrícola o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Informações do mercado agrícola. No Mercado Agrícola de hoje, trazemos informações para você sobre o leite. Informações do analista de mercado Francisco Hayden, da EPAGRE CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Nos meses de dezembro e janeiro, informa Francisco Hayden, a captação de leite cru pelas indústrias inspecionadas atingiu o ápice. Consequentemente, nessa época, os preços recebidos pelos produtores foram menores, por causa da grande oferta do produto no mercado. O preço médio recebido pelo produtor teve sucessivas quedas em dezembro, janeiro e fevereiro. Em fevereiro, o preço médio em Santa Catarina, segundo o levantamento de preços da IPAGRE CEPA, foi de R$ 0,84 por litro de leite, posto na propriedade rural e com o INSS incluso. A redução dos preços nesses três meses foi de 11%. Com esse cenário, os produtores desacostumados com a redução de preços nessa proporção estão apreensivos e temerosos em relação à expectativa para os próximos meses. Esse fato merece atenção, contudo, a situação ainda é muito confortável para os produtores que, em 2013, em termos reais, receberam preços recordes. O preço médio de outubro e novembro do ano passado foi de R$ 0,94 de real por litro posto na propriedade. Os produtores com maior produção, no entanto, receberam em média mais de R$ 1 por litro. Além disso, apesar da queda, o preço médio de fevereiro de 2014 ainda é 14% superior ao preço nominal médio praticado em fevereiro do ano passado. A redução da oferta a partir desse mês, devido ao fechamento do ciclo de produção das vacas e também devido ao forte calor e deficiência hídrica, ocorrido a partir de meados de janeiro até a segunda semana de fevereiro, reduziu significativamente a oferta de leite para as indústrias. Com isso, a expectativa para o próximo pagamento é de estabilidade dos preços pagos aos produtores. Porém, muitos compradores trabalham com a possibilidade de haver aumento de preço ao produtor no pagamento que será realizado em março deste ano. Informações de Francisco Hayden, analista de mercado da IPAGRE CEPA, sobre a produção de leite em Santa Catarina. É hora das notícias. Estamos anunciando para você com bastante antecedência para que você possa se programar e prestigiar o evento, a segunda Agrotec, feira e seminários com minicursos em Pomerode nos dias 1º e 2 de agosto. O agricultor familiar tem a tendência de reclamar com razão de que não há tecnologia para o pequeno produtor. A feira Agrotec em Pomerode trabalha justamente nesse segmento. É a segunda mostra catarinense de tecnologias para a agricultura de pequena escala. Então programe-se para nos dias 1º e 2 de agosto deste ano, uma sexta e um sábado, estar em Pomerode participando desse evento. Feira Agrotec, seminário, minicursos voltados para a agricultura de pequena escala. Agrotec em Pomerode.